Música de peso. Mais uma música de peso, edição tripla, com o volume extremamente baixo outra vez. Eu continuo sem perceber porque é que isto se passa. Continua baixíssimo, não continua, mas pronto. Experimenta, podes falar, mas fala para aí. Vamos ver estamos a fazer testes? Volumes. Não, estamos a gravar o programa. Vamos falar um bocado mais próximo. Abrimos com os Converts, tema para o novo álbum X to Fall, Dark Horse. Foi um tema que eu e o Alexandre trouxemos em conjunto, assim, sem saber. Eu não sei se já algum de vocês ouviu o álbum, este novo álbum dos Converts. E pareceu-te? E pareceu-me bom, um bocado mais controlado do que os álbuns anteriores. É mais melódico, pelo menos. Agora do nome. Sim. Os outros eram uma parafernália de sons que... Parecia que estavas a levar um choque. E estes aqui são um bocado mais controlados, mais melódicos. Uhum. É uma boa evolução. Eu este não me importava. Não me importava de ter ido ver o concerto deles, que houve em 2007 ou 2008, naquela discoteca em Roma, no Taquara. Eles estiveram cá. Uma passagem curta, mas que... Bem, já há quem diga que eles passam cá. Não é Taquara. Não, é nem Alvalade. Tuatara. Mas o Taquara também não é... Taquara é o Cardoso do Benfica, pá. Esse é que é o Taquara? Chama-lhe o Taquara. Tá bem, mas é o e eu sou sportingista. Tuatara. Não é em Roma, é em Alvalade. Em Alvalade, pronto. Bom, peço desculpa. Nunca fui lá. Não moro. Eu moro aqui em Arroios. Em Alvalade. E eu estive lá à porta no dia do concerto. Mas sem querer ou querias entrar? Não, sem querer, por acaso. Não ia para ver o concerto, obviamente. Fica para a próxima. Não se pode ter tudo. Swashbuckle. a escolha do Afonso. Alexandre, conheces? Pirate Metal, conheço. Conheces. Mas é um Pirate Metal, estávamos a discutir isso há bocado, Afonso. Estamos aqui a conversar. É uma coisa diferente. É. É muito mais... Não é? E como estávamos a conversar, eu acho que tem toda a lógica. Porque isto, assim, isto é que devia ser Pirate Metal. Uhum. O próprio... Em comparação com aqueles... Em comparação, por exemplo, desculpa, só aqueles que tu trouxeste... Exatamente. Que era uma coisa mais... Quase mais folk. Sim. E este aqui não, é mesmo trash pesado, mas diz te dá seguimento ao teu pensamento. O que estávamos a conversar há bocado, que pá, então quando tu pensas em piratas, não pensas em cenas épicas, nem pensas em grandes canções, quer dizer, pensas em canções, mas pá, os piratas são uns pequenos javardos, pá, estás a pensar em gajos sujos que violam e roubam, pá, e o estilo de música que tu vais associar a isso é capaz de ser o trash. Pelo menos diretamente este... é a lógica que teria. Pá, este estilo do swashbuckle. E o álbum é sempre a abrir, princípio ao fim. Quase não tens pausas entre músicas, sempre. Toma, toma, toma. Nome do álbum, deixa só ver, para quem ficar curioso. Back to the News, que é o nome também da música que trouxemos. Swashbuckle, já de seguida no Música de Peso. Ups. Acabei de apagar a música da playlist. Hoje é só desastres, nada... Está a correr bem, espera. Swashbuckle... Não está... Está aqui. Pronto, vês? Assim. Pronto, só com um toque. É desta. Para ver se ouve melhor. Ou então falar assim, muito perto do microfone, vês? Olha as ondas de som. Bom, foram os Swashbuckle, proposta do Afonso, para a banda de... Mas eles intitulam-se mesmo Pirate Metal. Sim, sim. Pirate Metal. Eles até se chama Captain No Beard. Ah, é No Beard. No Beard, por acaso, tem uma barba de 30 centímetros. É aquela cena de ser irónica. Tem uma imagética muito mais pirata do que o Zellstorm. Ele toca com um papagaio. Exatamente. Tipo... Todos os clichês associados ao Pirate estão nesta banda. O som é que é completamente diferente do que eu estava à espera. À espera, sim. Eu também sim. Não sabia que os Swashbuckle tocavam trash. Eu pensava que íamos aqui dançar um bocadinho e afinal. Não, uma coisa diferente. Pá, e eu não sabia. Isto não sabia. É sempre o disco inteiro, toma, percebes? Sim, é mais engraçado. É mais engraçado. Zellstorm é saltitante. É diferente, é mesmo para... Mas, Arr, sim. Então, É diferente. Pronto, eu acho que se tocam assim também é desnecessário andarem com papagaio ou não. Pois, caralho. Mas é irónico, é eles, diferente. Eles subiram assim para as batatas, ganharam um concurso. Não sei, mas é por isso que não é tão bom. Concurso de MySpace. Sim. Ganharam o concurso e agora estão aí a fazer divisões. A Pagan Fest, não sei. Estão a ter sucesso. Banda que já de créditos confirmados. Créditos. Bom, são os Rammstein. Eles vão passar cá em Portugal e têm um álbum novo que eu também já ouvi e que está um álbum. Está completamente diferente daquilo, da ideia que eu tinha deles. Tem desde a orquestra a coros, tem mais melodia. Acho que está um álbum muito bom. Aliás, quem ouviu só a Pussy, vai cair completamente em erro e achar que o álbum é mau. Quanto não é, é um álbum extremamente consistente e arrisco-me a dizer que não é o melhor deles, porque eu acho que o Sandzut, que foi o álbum que lançaram em 99, é o melhor. Mas é um álbum que, em termos musicais e mesmo em termos de intensidade, se aproxima muito do Mutal, que foi o álbum que basicamente os lançou para a ribalta na Europa. Aproxima-se do álbum em termos melódicos e melodia em termos de intensidade, etc. Mas ainda melhor, acho eu. E olha, esperar que possa ir ao concerto no Pavilhão Atlântico, porque de certeza que vai ser um concerto absolutamente bom. Tinha o que dizem, não é? Um espetáculo mesmo. Completamente. Alexandre, trouxeste tua música, portanto vou-te dar a honra de dizeres-te o nome da música mais uma vez. Não, diz mais perto. Isto dirbe. A pronúncia está certa porque eu tentei isto. Ah, ok. Então pronto, eu vou acreditar. Portanto, é mesmo assim. Ich tu dir weh. spiegelt dein Gesicht. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Só para vos pôr a par, porque eu acho que toda a gente merece ter noção do que nós estivemos a passar aqui no YouTube. Vão ao YouTube, façam um favor a vós mesmos, e vão ao YouTube e escrevam Drunk Guy More Beer, e chega, é logo o primeiro vídeo que aparece. E são 4 minutos absolutamente hilariantes de uma pessoa, bom, que por isso simplesmente não desiste de beber. E a vedeira também não desiste dele, portanto, muito basicamente pondo as coisas assim. Nós tivemos a ver isto ao som de Rammstein. Acho que é até uma... Foi muito bom. Até com, até bom. Que tem também um vídeo muito interessante. Um vídeo do Pussy. Como diferente. É que eu hei de dizer? Diferente. Tão diferente que não pôde... pornográfico. É que aquilo não pôde... Eu não sei se vocês souberam, mas o vídeo não pôde ser estreado no YouTube. Teve que ir diretamente para tudo o que é YouTube pornográfico. Exatamente. E lá de certeza que há agora. Aqui sim, sim, sim. No YouTube não. Foi censurado. Tinha falado... Já deve haver uma versão censurada. É bem provável que sim. Até porque... Exato. Sim. É muito complicado censurar aquilo tudo. Mas... Ias dizer qualquer coisa? Não me lembro. Ok, bom. Hoje foste tu que trouxeste, Alexandre, uma coisa completamente frita, que são os Portal. Os Portal, porque pronto. Mas bom, trouxeste os Portal, que são da Austrália, pá, que são muito fritos. Muito fritos. São bastante fritos. Mas não é uma fritura assim tão estranha quanto isso. É assim um black metal, né? É black dread, eu não sei, eles são um bocado tudo. Muito sufocante, não dá espaço para nada, parece que atiraram o som para dentro de uma misturadora, uma coisa assim do género, e aquilo faz e não deixa respirar. Mas no meio do caos dá para perceber que eles fazem música muito boa. Já há muita gente a dizer que eles reinventaram quase o death metal, portanto. Eu gostei muito do álbum. Eu tenho que ouvir outra vez. Muito bom. E supostamente é inspirado em Lovecraft. Mais uma banda no meio das centenas. O que é sempre um aliciante extra. Eu não tenho cabeça para ouvir. Eu tentei ouvir uma vez, muito erroneamente, às 8h30 da manhã, quando estava a sair para o trabalho. Juro-te, acordei. Incorreto. É muito melhor que 20 chávenas de café. Ouvir o álbum dos Portal. Exatamente. Mas também fiquei... Epá, eu vou dedicar isto a um tempo especial. Mas, Afonso, eu não sei se tu os conheces. Não. Vais ficar totalmente desconhecido. Este é o primeiro álbum, portanto, vamos tentar. Tu vais tentar emular qual é que foi a tua cara quando começaste a ouvir. Okay, isto é o primeiro tema. Isto foi qualquer coisa assim? No meio da rua. We'll be right back. considerei esta música, Hit de Verão, de 2008. Não, a sério, eu fiquei completamente agarrado a esta música por alturas do Alliance Fest do ano passado, em que eles estiveram. E tocaram quatro músicas? Três ou quatro. Sim. Uma delas era esta. Uma delas foi esta e o jingle do passava lá no festival, enquanto não havia bandas, tinha um excerto do refrão da Deadly Sinners, de maneiras que, pá, dois dias ouvir aquilo de meia hora, ou de hora a hora, ou o que fosse, inevitavelmente ficava. E os Strangers são pessoas impecáveis. Eu não tinha dito, são os Strangers of Love. São pessoas impecáveis e eu até gostei, fiquei com curiosidade de ouvir. Olha, uma banda que não é baseada em Lovecraft, mas é baseada em Tolkien. Nos primeiros álbuns foram, depois deixaram-se um bocadinho disso. Sempre daqui quis e depois. Exatamente, depois deixaram-se um bocado disso e agora. Agora é uma banda que o último álbum, Here Lies Thy Doom, ou o que é, que é um álbum muito bom, eu gostei, mas é basicamente. Pá, é quase Iron Maiden mais moderno, Led Zeppelin mais moderno, Black Sabbath, anda por aí. Os temas ficaram, estamos a falar disso, os temas ficaram mais longos. Saiu o vocalista que tinha do hardcore, as vocalizações mais extremas. Pois agora é só um. É só este o Can't Pipes. E pá, e basicamente eu estive a ver eles nos últimos 4 anos, ou o que é que foi? Desculpa, mas é que a piada do Alexandre foi qualquer coisa. Mas acho que é. Mas sim, é verdade. Explica-se perfeitamente aí. Acho que eles nos últimos 4 anos tiveram 16 músicos diferentes, não é? Sem contar com os que estão agora, 16 mudanças de formação, portanto agora estabilizaram. E se me permites, eu trouxe porque Bone Crusher Fest, dia 28 de janeiro, no Porto, Cine Teatro. Vai Cine contar. Teatro do Sada Bandeira? Ou no Cine Teatro da Batalha? Cine Teatro. É da Batalha, pois, exatamente. Vai contar com os 3 Inches of Blood. Vai contar com os Black Dahlia Murder, que já vamos falar sobre eles daqui a bocadinho. Vamos passar a música já a seguir. Já? Já. Os Black Dahlia Murder, que são os cabeças de cartaz desse festival. Epá, e vai ter muita coisa diferente. Tens desde os 3 Inches of Blood, uma onda mais heavy metal, depois tens coisas tipo necrofobia ou não sei, Pager. Não sei. É um dos dois, é parecido. Pá, é um death metal muito mais puxado. Eu não vi o cartaz. É que eu não sei qual deles os dois é que é. Necrofage, isso não deve ser, porque esses senhores... Né? Pá, se fosse aí ver... Estão a aclamar porque eles vêm a Bone Crusher. Pá, vem Carnifex também, vem uma série de coisas dentro do... De uma onda mais moderna do death metal, vá. Mas, epá, muita coisa diferente ao Porto. Bone Crusher também é um rap. Põe Bone Crusher Fest. Bone Crusher Fest. Pronto, aí. Mas o cartaz muda. O cartaz muda porque... Epá, eu pensava que era igual. Há 3 ou 4 bandas que são necrophobic. Pronto, é isso. Okay, pronto. Porque isto não é um festival. É, é uma digressão. É uma digressão de Black Dahlia. Exatamente. Mas bom, o cartaz original... Eu sei que cá vem Carnifex, vem este... Vem The Faceless, vem Incested e... Não é Obituary. Não, parece bastante. Vem Obscura, acho que a Obscura também vem. Obscura, sim. Pá, não sei. É que há aqui uma... Há aqui o... Strangers of Blood e Black Dahlia Murder. Exato. Okay. É mais ou menos o que estás pesquisando. Sim, é a ideia que eu tenho. É mais ou menos isto. Eu acho que havia umas bandas que mudavam, mas pronto, é mais ou menos isso. Ok. Black Dahlia Murder, foste tu que trouxeste, portanto. Ainda falta muito para o concerto, mas pronto. Trouxe porque eu, pá, eu gosto muito, ou gosto bastante. E eu acho uma coisa muito engraçada, né, que é... Fazem música muito pesada, ou pesada, extrema, tipo death metal... Lódico, com uns toquezinhos até de black metal, pá, mas é uma atitude muito descomprometida, não é aquela cena de tens que ser muita mauzão, estás a ver, muita... Só que depois isso também lhes traz outros, digamos, dissabores, que é chamarem-lhes deathcore, ou seja o que for, pá, quando não é, isto é death metal melódico, ponto final, não... Pá, tu vais ouvir isto não tem nada a ver com deathcore, nem com nada dessas coisas... Mistura, se alguém soubesse o que era o deathcore, que eu não consegui perceber. Pois, epá, essa é uma coisa, pensa em death metal e pensa em breakdowns, daqueles hardcore mesmo. Para mim é isso, é um bocado isso que resume. E o problema agora do deathcore é que todas as bandas fazem 50 breakdowns durante as músicas, claro, que é extremamente enjoativo, e todas fazem os mesmos e da mesma maneira. E por isso é que está a cair. Só como eles são, lá está, como não são gajos de cabelo muito comprido, grandes claro, barbas... São gajos cujam chapéus virados com, para cima com e ar, cheios de tatuagens, a imagem pá, do hardcore, caem nessa cena. Rosto. Por acaso eles não são muito dos bonés, mas sim, pá, sim, tatuagens, sim, cabelos e não compridos, túneis, etc. Gordos, etc. Pá, e pronto. E... gordos. Que é, faz parte do estereótipo do hardcore. Sim, sim, sim. Sim, sim, gordos sim, e engraçados, pá. São gajos que tu vais ver os vídeos e é um bocado na palhaçada, estás a perceber? Não é aquela... Ou é quase a característica. Descaracterizar. Não. Caricaturar. Caricaturizar, seja o que for. Pá. A própria cena do death metal ou do black metal muito, muito sério, muito sinistro, estás a perceber? Sim, sim, pronto. Sim, sim. De qualquer das maneiras, a música chama-se Necropolis, que por acaso é o nome do álbum novo de Vader. Mas força. Força, já estamos a falar há muito tempo. Ok. Manifesto 3 minutos para o Black Lion Murder do Afonso. Uma salva de palmas. The Black Lion Murder já se estivemos a ouvir os gordos dos Black Lives Matter. Agora, já agora deixa-me só acrescentar um clichê do deathcore, e por isso é que se calhar também consideram muitas destas bandas, erradamente, deathcore ou metalcore, seja o que for, que é teres mais do que um nome. O nome da tua banda ter mais do que um nome, pode ter mais do que dois nomes. Exato. Quando é uma frase, quando é tipo after qualquer coisa ou before qualquer coisa, pá, já vão olhar para ti de outra maneira. Between the there and the there. Isto é uma moda que atravessa advérbios. O metal inteiro. Não aquele mais obscuro, não sei o quê, mas o metal chamado metal moderno está a ter nomes maiores agora. É. Antigamente era um nome incisivo. Exato. Eram os Pentagram ou os Possession. Imagina os Black Sabbath, na altura, quando apareceram, pois, muita gente deve ter dito, epá não, isto é o deathcore, pá. E hoje em dia há bandas com nomes imensos. Gigantes, é verdade. Banda aí há pouco tempo, tinha um nome, não sei o quê, When Apocalypse, não sei o quê, Soul Reap, é para uma coisa enorme, com 7 ou 8 nomes. Sim. Mas isso é os álbuns de Pelican, não é de Pelican, mas essas bandas nomes de álbuns, post-rock, sim, mas nomes são o Capricorns, sim, tem álbuns gigantes. Mas sim, as bandas, e The Black Lives Matter é um exemplo disso. Dentro deste estilo, que não é deathcore, mas também não é o death metal tradicional, também está a acontecer isso. Sim. Os Black Lives Matter, é os Between the Buried and Me, etc. Tudo nomes grandes. Os Erin Non-Die. Bom, e a seguir ficámos com os Voider, que estiveram cá. O Alexandre estava-me a dizer que não foste ver, porque te esqueceste. Passou ao lado, não, vá. Não, mas eu também me passou completamente ao lado. Que eles tinham, já cá tinham estado. Também me passou ao lado que os Voider tinham lançado um álbum novo, com uma formação quase nova também, pelos vistos. Ou segundo, eu percebi. Mas sim, só ficou o vocalista. Sim, o elemento original. Sim. O resto saiu e ele arranjou dois tipos mais novos para tocarem com ele. Mas isto é do novo álbum. Isto é esta blast. Pronto. Música curtinha, mas cheia de força. Sim. Não me parece, daquilo que eu conheço de Vader, lá está, se calhar é pecado ou não, mas daquilo que eu conheço de Vader, parece-me uma coisa que está na onda deles. Esta está. Há umas. Eu acho que há outras músicas em que se calhar respira um bocadinho mais. Mas pronto, mas está dentro. É Vader, não é? Há se calhar quem acha que isto, que eles estão a voltar, mas há sempre aquele estigma de antigamente é que era. Portanto, isso nunca vai mudar. Isso vai haver. Ficamos por aqui nesta discussão, não é? Sim, não vale a pena. Eu caio nesse erro também. Claro. Sim, é assim, mas acho que toda a gente marcaram. Quando tu te apegas a uma banda e ouves mais dois ou três CDs da banda, milhões e milhões de vezes, e depois há aquele hiato de 2-3 anos em que a banda não lança nada, e depois mudam, e mudam um bocadinho, já ficas, mas gostava mesmo era do primeiro. Gostava mesmo era daquela cena, e toda a gente cai nesse erro. E é bom, porque demonstra que tu te apegas às bandas e que gostas mesmo daquilo que elas e que não se esqueces. Mas é uma questão de ultrapassar essa barreira psicológica que antigamente que era, e começar a ouvir as cenas recentes. Não vou. Skeleton Witch. Skeleton Witch é uma banda que eu também descobri antes de ontem, que é assim de género, e que é muito engraçado, também fazem assim um meio death, meio thrash. E é melhor passares a música e falamos depois, porque estamos a ficar com pouco tempo. Exatamente, não. E também porque eu não me lembro muito bem já do que é. Sei que gostei na altura, é tal coisa. We'll be right back. Skeleton Witch. Que... Não foram. Não, não, não. Antes. Eu ia dizer foram. E depois. Os Black Metal Horsemen. Ok. Gostaram do Skeleton Witch? Eu gostei. É engraçado. Por acaso, é Melo 3. Não acontece muito. Não é? Normalmente é Melo 10. Exato. Neste caso é um 3 mais melódico. Mais para melódico, sim. Engraçadinho. Black Metal Horsemen, eu vou confessar, desconhecido totalmente. Nunca tinha ouvido falar deles. Mas quem quer que escreva na página oficial do Stool faz-lhes uma promoção absolutamente fantástica. Portanto, uma banda que se calhar lançou um álbum este ano à pala do Stool, é só imaginar a quantidade de pessoas que já é chamada agora, Cunha, não é? São todos são é os padrinhos, exatamente, é como os Altar of Plagues, mas esse foi um afilhamento não oficial, porque eu li algures num comentário do vocalista dos Primordial que ele tinha ouvido a banda. Não foi assim uma coisa oficial, tipo, teres o Alan dos Primordial, claro, a gosta da tua banda, claro, é ótimo para toda a gente ir ouvir, pelo menos a título de curiosidade. E já agora são uma grande banda. Os Black Metal Horsemen, lá está, tropecei, vi muita promoção ao concerto e pensei, vou ouvir. E é giro, é um álbum interessante. Chama-se Wilt, já agora. E curiosidade, é fácil arranjar. Os Skeleton Witch também me surpreenderam. Tem, apesar do logotipo deles, muito. Quem estava a dizer que gostava do logotipo deles? Sou eu. O logotipo é genial, é género pentagram. Doom clássico. Apesar de não ser Doom, não sei nada tem Doom. Um logotipo assim incisivo. Mas olha que, por acaso, não é Doom. Mas há ali qualquer coisa. Por acaso ali há um melodic black. Não, mas há ali um cheirinho a um. Pá, não digo um black metal, mas uns acordes mais black lá para o meio, sim, mais arrastado, não é? Black, tipo, a chegar mais. Sim. Mas pronto, bom. Daí também no Metal Archives estarem os géneros todos misturados. Sim, melodic black, trash, speed. Nas bandas fazem este tipo de brincadeiras, começam a misturar estilos, depois tem que ser assim que os coisas. Chamam-lhes deathcore. Pois, chamam-lhes deathcore, qualquer dia. Bem, quem não são deathcore, com toda a certeza, são os Pelican, banda que vamos passar já de seguida. An Inch Above the Sand é avanço para o álbum What We All Come to Me, e são absolutamente fantásticos. Não sei se vocês conhecem, se conheces Pelican, se não conhecem, mas... Conheço um álbum de Pelican, e é tudo instrumental. Basicamente, sim. É mas é uma banda que eu vale eu sempre com outra banda que eu estou sempre a dizer, quando falas em Pelican eu lembro-me sempre de Capricorn. Ah, sim. Também sim, é sim, outra sim. banda que e só faz... São... We'll be right back. Bom, temos um minuto para nos despedirmos, basicamente. Portanto, música de peso passa em www.radio0.pt todos os sábados. Domingos, sábados não passa, domingos, das 6 às 7 e aos sábados na Rádio Doura 91.4 FM, das 3 às 4. E não esqueça também, se não tiverem tempo para ouvir no domingo, podem ouvir de segunda para terça à 1 da manhã na Rádio Doura.pt/ouvir/. É verdade, exatamente. Sim, senhora. Muito bem, já pronto, ainda temos 30 segundos. Temos 30 segundos, que vamos preencher com 30 segundos de Prodigy. Exatamente. Ok, vamos agradecer. Vamos fazer a vontade. Até para a semana. Bora lá, até para a semana.